Cadê meu amor tão bonito? Do início da paixão. Cadê minha felicidade? Saudade não abre mão. Errei quando me apaixonei, quando lhe entreguei todo meu coração. Cantei, tristeza se acabou quando você chegou, mas foi só ilusão. Errei, errei quando me apaixonei, quando lhe entreguei todo meu coração. Não abre mão. Quem fez desse amor agasalho? Orvalho foi temporal. No sonho de primavera, garoa fez um vendaval. Amargo essa dor no meu canto, sabor tão ruim, desencanto, como dó desilusão. É nesse amor eu quis tanto, em troca recebo esse pranto pra banhar minha solidão. Errei, errei quando me apaixonei, quando me entreguei todo meu coração. Cantei, tristeza se acabou quando você chegou, mas foi só ilusão. Do início da paixão, cadê minha felicidade? Saudade não abre mão. Quem fez esse amor agasalho? Orvalho foi tempo. Amargo essa dor no meu canto, sabor tão ruim, desencanto, como dó desilusão. Vê nesse amor eu quis tanto, em troca recebo esse pranto pra banhar minha solidão. Cadê meu amor tão bonito? Do início da paixão, cadê minha felicidade? Saudade não abre mão.